Eu levei tanta água para o meu pai que ele me dava essa bênção direto. Aí veio Paula. Glória a Deus. Está vendo? Dá certo, irmão. Vocês têm que trazer água para mim. Vou orar para vocês. Quem é solteiro aí? Quem é casado, fica melhor ainda. Amém? Amém? Amém. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, e batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém, irmãos? Senhor, é a tua palavra maravilhosa, poderosa. Nós precisamos que o teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento, para que nós possamos, mais que entender com a mente, possamos viver isso, Senhor. Nós temos sido, pela tua graça e misericórdia, presenteados com tua palavra. Mas, Senhor, longe de nós sermos indisculpáveis quando o Senhor requerer de nós o quanto que o Senhor nos ensinou. Nós queremos, em nome de Jesus, mais do que ouvintes, sermos operosos praticantes, Senhor. Que assim não salvaremos só o nosso corpo, mas também a nossa alma, como diz a tua escritura. Em nome de Jesus, opera em nós o querer e o efetuar pela tua palavra, Senhor. Livra-nos da preguiça espiritual, do marasmo, da covardia, da apatia. E nos faz entender, Senhor, precisamos de ti, do Senhor que nós precisamos, além de tudo e todos. Em nome de Jesus. Amém. Abra aí rapidinho em Lucas 11, 9. Quando você abre, eu vou lendo. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Quando entre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou pedir um peixe, lhe dará um lugar um peixe, uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Lucas 11, 9. Vamos fazer uma comparação breve aqui dos dois textos. Ou se lhe pedir, versículo 10 de Mateus 7. Ou se lhe pedir, versículo 9 de Mateus 7. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou lhe pedir peixe, lhe dará cobra? Já no texto de Lucas, capítulo 11, versículo 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então nós temos aqui, que sempre acontece na palavra de Deus, um texto explica outro texto, amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nos dá a competência que não temos para entender, nos dá a unção que não temos para aplicar, e nos dá a fé e a coragem que não temos para profetizar a tua palavra. Porque se temos, veio de ti, então nós queremos mais. Nós reconhecemos que nós precisamos, e nós estamos hoje para pedir aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém ou não? Então, por que é importante usarmos os dois textos? Porque, primeiro, no texto de Lucas, ele é mais vasto no que nós podemos pedir. E no texto de Mateus, ele também é mais vasto de outra forma. Como é isso? No texto de Mateus, ele diz que podemos pedir tudo. No texto de Lucas, ele diz, além da dos presentes, os dois presentes, tem um terceiro presente, que os filhos pediam um ovo. Texto de Lucas, volta aí comigo. Peixe, pão e ovo. Por isso que eu não como carne, gente. Vocês reclamam comigo aqui. Minha dieta é a base disso. Carne, ou carne não, pão, ovo, peixe. Mas vamos lá. Muitas vezes nós vamos o texto de Mateus de forma equivocada. Nós achamos que tudo irrestritamente pode ser pedido a Deus. E tem muita gente falando besteira por aí, dizendo, olha, tem a obrigação de te dar, porque se você pedir no nome dele, crendo, vai receber qualquer coisa. Só que como a Bíblia explica a Bíblia, no texto de Lucas, nós vemos claramente do que se trata o pedido que Jesus se compromete a atender. Mas não é só do Espírito Santo que Lucas fala. O que a Bíblia fala de forma geral seria assim: Deus vai me dar tudo aquilo que eu pedi, que respeita, que honra o que o Espírito Santo ensina para nós pela palavra de Deus. Amém? Então, mas está baseado em que isso, pastor? Baseado na própria explicação de Jesus, quando ele diz tudo. E depois ele dá uma condicional. Ele diz, no capítulo 11 de Lucas, ele traz o Espírito Santo como sendo o máximo, que através dele, a partir dele, poderemos conseguir outras coisas. Isso que eu entendo. Vamos ver aqui de novo em Lucas 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Então, a ideia é o seguinte. Como eu tenho dito aqui, já há alguns meses preguei, geralmente nós temos uma dificuldade, um problema com pedir, porque nós temos um treino muito equivocado na nossa cultura ocidental de que é vergonha você aprender, se submeter, se humilhar, você se render. E não é à toa que nós vemos, às vezes, pessoas se gabando de que elas são autodidatas, que elas aprenderam sozinhas isso, aprenderam sozinhas aquilo, aprenderam sozinhas outra coisa. Há um tempo atrás eu preguei um sermão bem sobre isso, não é a minha proposta hoje, só vou usar isso como introdução. E no sermão que eu preguei há alguns meses, eu até expliquei de um paciente meu, que é brilhante, ele tem um QI acima da média, e ele é multi-instrumentista. E aí, só que chegou um dia que ele não conseguia avançar mais no violino e ele procurou uma escola de música e aí o professor disse, toca para mim ver o que você sabe já. Ele começou a tocar e aí o professor disse, olha, o som é muito bom, mas você faz tudo errado. E aí ele disse, como assim? Ele disse, você aprendeu sozinho, então você faz de uma forma que você, além de poder trazer uma lesão nos seus nervos, você não tira o melhor do instrumento. Eu vou lhe ensinar como você pode tirar o melhor do instrumento. E aí ele ensinou, e ele que já era bom se tornou extraordinário. Então nós temos uma dificuldade natural, diria até carnal, de solicitar, de se humilhar para que outro seja usado para nos fazer crescer. O que eu quero dizer é que não existe um crescimento espiritual se nós não aniquilarmos esse conceito equivocado, absolutamente errado, que nós às vezes trazemos conosco. Então, partindo desse pressuposto, você e eu temos que admitir o seguinte: eu careço, eu preciso e devo ter uma disciplina em pedir a Deus e a quem for necessário para que eu possa passar dessa fase para outra. Irmãos, todos nós temos uma limitação em todas as nossas áreas se nós não contarmos com outro. Não tem como um casamento ser extraordinário se só um trabalhar por ele. É possível. Existem pessoas que tiram leite de pedra, que fazem esforço hercúleo, que se empenham, que têm disciplinas extraordinárias, mas existe uma barreira natural. É como uma empresa. Às vezes, a pessoa é muito competente, E ela cresce ali dentro, apesar de todas as dificuldades, mas chega uma hora que, se não houver o mínimo de anuência, de profissionalismo, de maturidade, e os colegas ou o chefe ou o superior daquele colaborador invista de oportunidade para ele, ele não vai adiante. É como muitas vezes na igreja. Quantas vezes a igreja, através da liderança, mina, boicota, poda, às vezes até com medo, como o pastor Abe Uber lá de Santarém, que agora está em São Paulo, ele diz, é um espírito de cavalo. É como aquele cavalo velho, que é o garanhão, quando chega um potro e começa a pular e está jovem, aí ele vai lá e dá uma surra no outro cavalo para dizer, o harém é meu. Você já pensou que uma pessoa na igreja que é podada pelo líder, pelo pastor, porque ele tem medo daquele outro crescer e ser maior do que ele? Meu Deus, tudo que eu quero é que todos vocês sejam maiores do que eu. E muitos já são. E esse é o sucesso de um ministério. Qual é o sucesso maior de um pai do que o filho superar ele? Não existe sucesso maior. Então entenda, Deus quer que você, olha o que eu vou falar para não parecer uma heresia, num certo sentido, supere o ministério terreno de Jesus. E ele disse, vocês farão obras maiores do que a mim. Foi quem falou, foi ele. Ele tinha um ministério curto aqui na Terra de 3 anos e meio. Nós temos 30, 40. Eu fico pensando assim às vezes, como eu sou jovem. Eu tenho 36 anos, embora pareça que tenha menos. Cadê minha mulher para dizer amém? E eu penso assim, meu Deus, ainda vou ter mais 10, mais 20, mais... Claro, Jesus não voltando antes, né? O que é improvável, mas... Mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, mais 60 anos trabalhando para o Senhor. Meu Deus, e o que é que eu vou entregar lá? O pastor Chu, que é o pastor da maior igreja do mundo lá na Coreia, pastor Chu, ele tem um livro dele que eu li, antigo, maravilhoso. Acho que é muito mais que números, se não me engano. E ele falando num congresso que ele fez na Austrália, ele disse como era triste ver alguns pastores já se sentindo absolutamente satisfeitos, porque afinal de contas suas igrejas já tinham em média 50 pessoas, e esses 50 pessoas já pagavam um bom salário para eles, já pagavam a estrutura de igreja, então estava bom para eles. Ele disse, meu Deus, que tragédia, como que um pastor pode pensar de forma tão medíocre? É por isso que a maioria das igrejas no mundo só tem 50 pessoas. Não, irmãos, olha meu sonho, é daqui a 10 anos nós sejamos mais de 1.000 só aqui em Itabuna. Por quê? Porque não são números, são almas, são vidas. Eu chego para comprar, eu vou muito nesse mercadinho daqui do Destaque Hotel, porque, glória a Deus, é o único que fica aberto até tarde aqui na cidade. Mas eles vendem muito álcool, para jovem. Então eu vejo cada cena aí, às vezes eu vou tarde, eu estou lá em casa, quero alguma coisa, venho e vou lá. Pego o carro e vou. Quando eu vejo cada cena que eu digo, meu Deus, não podemos ver isso como algo normal. Então, irmãos, temos que pedir, amém? Mas isso eu já preguei outro dia, eu quero falar sobre outra coisa. Pedi, dá-se-vos-á, buscai, acharei, batei, e abri-se-vos-á. Pois o que pede, recebe, o que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Irmãos, está aqui comigo, amém? Olha só. Nós temos que saber o que significa esse pedir. O que é esse pedir aqui que a Bíblia fala? Você sabia que alguns de nós já não pedem algumas coisas com medo de alcançar? Uma vez uma irmã encostou em mim, só lá em Salvador ainda, e ela disse assim, pastor, ora aqui por mim. Falei, por quê, minha irmã? Porque eu vou fazer uma perícia no INSS. E assim, eu estou pedindo a Deus para o médico constatar minha doença para poder ganhar minha aposentadoria. Aí eu, claro, né? Vocês me conhecem. Botei a mão na cabeça dela. Falei assim, oh Deus, cura ela, Senhor! A mulher quase me dá um murro. Porque ela não queria ser curada, ela queria o quê? A aposentadoria dela. Uma vez Jesus olhou para o homem assim, doente há tantos anos, e disse, o que é que você quer que eu te faça? Ah, Senhor, É porque quando o anjo agita a água, vai logo alguém na frente. Sim, mas você quer que eu faça o quê? Sabia que tem gente que tem medo de ir para um culto assim? Por exemplo, a vigiliona aqui, né? A gente tem até que voltar a fazer em nome de Jesus. E aí Deus, o povo começa a falar em línguas e de repente o pastor fala, ah, Deus está me mostrando. Aí a pessoa, ai meu Deus, tomara que Deus não mostre que eu sou missionário. Vai que Deus mostre que eu sou missionário, o que vai ser de mim agora? Amigo, vai ser promovido. Amém ou não, amém? Às vezes a gente fica com medo de pedir mais um filho, porque tem medo de não poder sustentar. Você sabia que uma vez, foi há anos, aqui em Vida Nova ainda, Itabuna, e a igreja chegou naquele quilo assim, sabe? Organizadinha, bonitinha, folosinha, tititi, tititi. Aí eu falei, vamos, ah, gente, a gente tem que orar, né, para crescer a igreja. Aí uma irmã, aspas, disse assim, mas agora, pastor, como é que vai ser, gente? Como é que a gente vai dar conta de cuidar e coisa e tal? Como assim? Irmãos, nós temos tantos medos que nos cercam, que nos aprisionam, que nos limitam. É por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quando nós sentimos verdadeiramente amados, quer ver uma coisa? Um casal, né? Às vezes uma das partes não quer filho ainda, né? Mas se sente tão amado que diz, não, agora eu sei que você me ama mesmo, eu estou pronto para poder ter o filho, vamos lá. Porque o amor lança fora o medo. Não peço ao Senhor paciência, não. Você vai me dar tribulação? Ai. Não peço ao Senhor... Eu já vi história de gente assim, não peço para pedir mais, para ganhar mais nesse trabalho, porque se eu ganhar mais, vai ser um monte de parente em cima me pedindo. Não, tem gente que fala assim, não é a ênfase aqui, bens, eu estou falando como ilustração. Não quero casa de praia, não, casa me deu de cabeça, quente de parente. Quente de irmão. E aí nós cronificamos uma mediocridade, irmãos. Eu não sei você, mas às vezes eu fico pensando assim, o que é isso que formiga dentro de mim? O que é isso que me agonia? Essa semana, na quarta-feira, eu ia para todos os núcleos, segunda, terça e quarta. Aí quarta-feira, os irmãos lá estavam me esperando, o núcleo de Joana e Lucas. E o tempo foi passando. Imagina os irmãos, coitados. Foi passando, e eu não apareci lá. Aí depois eu fiquei tão envergonhado. Irritado comigo e envergonhado. Eu podia contar o que aconteceu no dia que me tirou o foco, mas não me justificaria ainda assim com isso. Aí uma situação dessa, eu penso assim, eu acho que não estou dando conta. E aí a mediocridade volta, sabe? A pequenez, uma espiritualidade sem fé, começa a bater sobre vocês assim, você não está dando conta, você não está dando conta, está repreendido em nome de Jesus. O negócio não está dando conta, eu sou falho. Aí fui assistir Planeta dos Macacos. Aí disse, meu Deus, que filme ruim! Como é que eu gastei 2 horas da minha vida tão preciosa para assistir uma carniça dessa? Não foi por isso que eu não fui pro núcleo não, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. Eu sou ruim, mas nem tanto. E aí, quando eu falei lá com os irmãos da quarta, que já está combinado, vou lá na quarta se não me quiserem. Pelo menos as duas, né, amor? Não, mas já está no meu coração isso, não me entregue. O filme é ruim, mas depois do meu vacilo na quarta, eu disse assim, glória a Deus que eu vi esse filme. Resumindo, o filme... É a história do... Ah, vou ter que dar um spoiler. Tá pro ouvido aí. Eu só tenho que dizer... Só vou dizer uma parte. Dentre as lições do filme... Não. Eu nem ia contar essa parte. Entre as lições do filme, os líderes erram. E César foi fazer uma coisa e deu, degringolou outra coisa do outro lado. Aí depois ele botou aquela mão cabeluda dele de macaco na testa e falou: o que é que eu fiz? Os líderes erram, irmãos. E eles não podem desistir por isso. Os pais erram, os maridos erram, as esposas erram. Não desiste em nome de Jesus. Peça. Peça a segunda chance. Se precisar se humilhar, lavar os pés, que era o sermão que ia pregar hoje, mas Deus mandou pregar outra coisa. Se precisar, vá lá, lave os pés, se humilhe. Diga: olha, eu reconheço que errei, vou melhorar, não foi minha intenção, eu preciso melhorar, me ajude. E assim o evangelho cresce. Senão fica um monte de gente pedernida, que não pede desculpa, que não pede ajuda, que não pede perdão, que não pede um pouco mais. A gente não anda para lugar nenhum assim. Olha, Jesus era tão Deus, ou melhor, Jesus é Deus, que Jesus chega na beira do poço para uma mulher adúltera. Uma mulher, irmãos, que vou te contar até hoje que os tempos mudaram, era alguém que qualquer clérigo ia pensar duas vezes antes de chegar perto. Ficar com medo logo, né? O pessoal que é de mim. E aí Jesus, mas Jesus foi lá, encostou. Ela nem era judia, ela era samaritana. Aí Jesus, samaritano é aquele povo que veio das 10 tribos quando o reino se dividiu com o filho de Davi, com o filho de Salomão. E aí teve o reino do norte, o reino do sul, Judá, que era Judá e Israel, Judá, que era Judá e Benjamim, as duas tribos que ficaram lá geograficamente onde era Israel, e as 10 outras tribos que foram para Samaria, que eram um pouco perto, se misturaram com outros povos, que viraram o norte. Então tinha um sul e tinha um norte, era geograficamente separado, mas principalmente espiritualmente separado, ok? E aí teve o exílio assírio e depois o babilônio. Depois na escola bíblica a gente recapitula isso. O fato é que o samaritano, ele era de ascendência judaica, das 10 tribos, não é? Que não eram aqueles que ficaram ali cumprindo os deveres do templo de Israel, ok? E aí aquela samaritana que tinha essa ascendência judaica e tudo, mas adorava nos montes, e misturava com outros deuses e tudo mais, Jesus encostou e falou assim: você pode me dar um pouco d'água? Pediu, rapaz. Jesus sendo Deus. Quantas lições Jesus dá quando ele encosta para você e fala assim: eu quero usar você? Ele está pedindo. Se Deus, que é Deus, pede, a gente quer o quê que não quer pedir, pelo amor de Deus? Ele encosta você e fala: ora agora para o fulano, por favor. A gente está com um sono tão grande, quando está querendo vai mais um episódio da série. Aí ele chama: ora para o fulano, está precisando. Ora para o teu esposo agora. Por que Deus não vai lá e manda a gente orar? Porque ele escolheu trabalhar dessa forma, usando uns aos outros. Amém? Então, irmãos, peça. Agora, peça com convicção. Não peça como de forma incrédula. Não. Não peça de forma omissa ou calvino. Inclusive, a gente vai começar a estudar a escola bíblica quando voltar de novo. Paramos mais uma vez um pouquinho, foi preciso. Vamos estudar um pouquinho da reforma protestante. Amém? O Calvino, ele dizia assim: só peça em oração aquilo que você se dispõe a ser a resposta daquela oração. Você pede para Deus dar um avivamento na cidade, então se dispõe. Senão é hipocrisia. Você pede pela sua família, então se disponha. Senão é hipocrisia. Você pede pelo seu emprego, então o que você vai fazer a mais pelo seu emprego? Senão nem peça. Então primeiro peça, mas peça com convicção. Peça com altruísmo, peça pensando onde o Senhor quer que eu haja também, porque se você pedir com omissão, é algo, beira o asqueroso. Deus, minha família, Senhor, abençoa minha família, consagra minha família, conserta minha casa, ou aquelas músicas que a gente conhece, da minha casa, da minha vida, coisa e tal. Eu acho que Jesus deve dizer algo do tipo assim: ok, vamos começar por onde? Nossa, Senhor, sou tão ocupado. Tão ocupado, Deus. Eu pedi para o Senhor fazer algo por minha família. Só que não é assim que funciona. E Tiago diz: olha, você não pode pedir duvidando. Porque quem pede duvidando é como um homem que vacila como a onda do mar, que vai para lá e volta. Não pode ser assim. Você tem que pedir com convicção, com fé. Então Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á. Você pede a Deus e você pede ao outro também. Amém ou não? Então peça. Peça com ousadia, com coragem, com disposição para fazer parte da resposta daquele pedido. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Irmãos, olha só, eu acho que hoje o problema maior que nós temos na igreja brasileira não é ignorância, não é. Nós temos vários canais de comunicação hoje. Hoje, até na televisão você tem, né? Eu de manhã estava vendo um pedaço do culto lá da Lagoinha, o pastor Márcio Valadão pregando, eu amo aquele homem. Da televisão, lá na Oi, no canal da 211. A gente tem internet, a gente tem um site, a igreja, por exemplo, já tem uns... Quantos sermões tem lá, Patrick? Uns 250, você vai ficar velho ouvindo um sermão e não acaba, só domingo. Então, assim, o problema não é não, não é não ter Bíblia, não é não, não, não, não. O problema nosso, está pronto para ouvir aí, aperta o cinto aí. E vamos botar nesse bolo também. Apertou o cinto? Diga aí. O que falta é nós buscarmos. Porque pedir, mesmo pedindo errado, que é aquele pedido, Deus, faz aí, Deus, faz aí. Sabe aquele pedido sem compromisso? Sabe o que é se comprometer? Se comprometer até onde você vai sem poder voltar atrás. Você se compromete com o seu pedido? O piloto está decolando, o mundo todo é assim, é um protocolo. Está subindo, decolando, aí ele está a velocidade, aí ele está, vai entrar naquela velocidade para poder tirar a aeronave do chão, aí ele diz uma frase assim para a torre, ele diz, estou comprometido, torre. Pronto, quer dizer o quê? Não pode arremeter. Senão o avião acontece alguma tragédia. Ele diz: atenção, torre, estou comprometido. Ou seja, o que você precisar fazer, e faça, só não me peça para aterrissar novamente. Porque ele foi de tal forma e tal velocidade que não dá mais para voltar atrás. Então, compromisso é isso. É até onde você vai sem poder voltar atrás. Você tem compromisso com o que você pede? Tenha. Ah, eu quero um filho. Peça. Por que não? Peça a Deus, peça. Bate na porta. Deus, quero filho, quero filho. Deus, quero filho, quero filho, quero filho, quero filho. Senhor, quero filho, quero filho. Peça. Não quer? Pede. E pede. Não veio? Pede mais. E se não vir de forma natural, Deus manda outro jeito. Amém ou não? Vai pedir. Mas tem gente que pede. Eu, por exemplo, quero adotar uma criança. Aí, já estou na fila. Mas eu pensei essa semana, não estou comprometido com esse pedido, não. Nunca mais fui no conselho tutelar. Não fui em outras cidades buscar o menino. É um negócio assim, se vier, veio. Espera aí, eu tenho que sentar comigo mesmo e falar assim, eu quero ou não quero esse menino? Se eu quero, eu tenho que correr atrás. Amém ou não, irmãos? Mas o maior problema nosso não é nem pedir. Talvez seria pedir sem compromisso. Eu quero ser mais espiritual. Pô, então tem que orar mais, tem que fazer mais do que já sabe. Mas buscar, eu acho que é o maior problema nosso. Esse é o problema. Porque buscar exige trabalho. Buscar é o pedido prático. Buscar é o pedido físico. Buscar é um pedido colocando a mão no arado. Buscar sair do simbólico. E agora é prático. Então eu diria que na verdade nós queremos, não pedimos, nós queremos o que buscamos. Se você ainda não busca alguma coisa, só pede, não quer ainda. Talvez esteja no primeiro passo, que é se convencer para querer. mas só quer algo quando você busca aquilo. Aí você quer. Olhe tudo na sua vida. Você, de fato, só quer mesmo o que você busca. Porque quem busca, acha. Tá bem? Encontra. Então, irmãos, a respeito da sua vida espiritual, busque. Busque. Buscar o quê, pastor? Busque suas respostas, busque conhecer mais de Deus, busque servir melhor, busque ser um crente melhor, mais disciplinado, mais espiritual, que curte mais o que é espiritual, busque os irmãos, busque a igreja, busque estar mais com os crentes, busque conviver com os santos, busque cuidar do seu caráter, busque cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental. Quantos pastores, esposas de pastores, quantos eu cuido? Tão dedicados, tão espirituais, mas buscando por outros. Não vou entrar nessa, porque isso adoece. O que é buscar por outros? Buscar por outros é você levar um fardo que não é seu. Buscar por outros é você ter até um zelo demasiado exagerado, onde você se cansa e se culpa quando não consegue levar alguém. Não, irmãos, não pode ser assim. Você tem que dar o seu melhor e ficar feliz por isso, amém ou não? Então, pedir, buscar, por último, bater. Eu acho que bater tem a ver com quando você já pediu, você já buscou, já encontrou, mas ainda não conseguiu transpor uma porta. Tem coisas que a gente vê que percorreu uma longa jornada. Primeiro a gente começou desejando, ou desejando desejar, e aí a gente pediu, e pediu, e pediu, e pediu, e pediu, e começou a perceber que esse pedir se transformou em buscar. Aleluia! Então, melhor, porque quem busca é porque quer de verdade. Mas chega uma hora que parece que tem uma porta diante de nós. Parece que há alguns centímetros, alguns milímetros entre quem você é e o que você pode se tornar. Não retroceda, em nome de Jesus. Agora é hora de bater. Porque aí, mais uma vez, entra a intervenção divina. Porque se você está batendo, presume-se que você não pode arrombar, amém? Então, aí, mais uma vez, você vai voltar. Isso é maravilhoso, porque se fala da dependência, né? Dependência de Deus. Então você pediu, depois você buscou, depois você chegou diante. Mas mais uma vez, agora está diante de uma porta. E você vai bater na porta para poder passar por ela. Quantos de nós, quantas vezes, irmãos, morreu na beira da praia? Em tantos assuntos. Em tantas causas. E a gente diz, lutei, lutei, lutei, lutei, lutei. Quando eu vi que estava perto, aí parece que escorreu por entre os meus dedos. Tem que bater, irmãos. Bata. Bata. É como uma mulher que tinha uma causa para ser julgada por um juiz iníquo. E ela batia na porta, batia, e ele não ligava para ela. E ela batia, batia, batia, batia, batia, batia, batia. Ela não era muito eminente. Então ele, aí chegou a hora que ela falou assim, olha, mulher, por causa da sua insistência, eu vou atender o seu pedido. Eu acho que aquela mulher precisava de algumas lições. Você sabia que às vezes a gente bate um pouquinho e já reclama que os dedos estão doendo? Uma coisa eu sei, ele vai abrir na hora certa. Não tente arrombar, não tente pular pela janela. Não, não, não tente atalhos. Mas insista. E bata a porta. Porque a promessa que está aí no texto é aqui, será aberta. Se for algo que Deus prometeu, se for algo que cabe a ele lhe entregar, ele vai abrir. Mais uma vez eu digo, a gente sabe que esse texto, se for analisado de forma plena, está falando do Espírito Santo. Mas quando Jesus insiste com as ilustrações anteriores do pão, do peixe e do ovo, a gente pode entender também que são coisas, experiências que nós precisamos, e desde que elas não venham ferir nosso relacionamento com o Espírito Santo, sim, Deus pode nos dar, amém ou não? Fique de pé, quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor amorosamente nos ensinou esse princípio altíssimo que é pedir. E o Senhor exercia ele quando estava aqui na terra e pedia ao Pai, e orava ao Pai, rogava ao Pai, que nós aprendamos com o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós vimos seus servos apóstolos pedindo ao Senhor. Às vezes eram atendidos como queriam, às vezes eram atendidos como precisavam. Como teu servo Paulo, que orou pedindo para que o Senhor tirasse o espinho na carne, e o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. Mas ele pedia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor disse que devemos pedir com fé, sem duvidar. Não devemos ser como a onda do mar que vai e volta, não. Nós temos convicção de que o Senhor... Devemos ter a convicção de que aquilo que o Senhor tem para nós é nosso. Devemos pedir sim. Pedir não é feio, não é errado, não é humilhação. Quanto mais pedir ao Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso pedir ao Senhor. Olha, eu sei que muitas coisas o Senhor já me deu poder para fazer. Mas eu preciso que o Senhor haja na minha vida. E eu não tenho vergonha de pedir ao Senhor. E que em nome de Jesus, nos momentos mais cruciais, nós temos a coragem de pedir, apesar de vir um temor da carne, um temor não, um medo da carne, de o Senhor nos dar algo que vá mortificá-la. Quantas vezes queremos vencer na força do nosso próprio braço? Porque sabemos que junto com o teu poder vem alguma responsabilidade. Quantas vezes? Quantas vezes nós pedimos um milagre e aí retrocedemos porque achamos que vamos ficar reféns do Senhor por causa da tua dádiva? Nós já nascemos reféns do Senhor, já nascemos necessitados. Tudo que nós fizermos, continuamos sendo carentes da tua graça, da tua misericórdia. Senhor, nos dá a perseverança necessária para nós transformarmos o desejo que o Senhor plantou no nosso coração. Tua palavra diz que o Senhor planta em nós o querer e o efetuar. Nos dá a perseverança de transformar um desejo em atitude, de buscar. Como aquela mulher varreu a casa toda, chamou a amiga porque aquela dracma era importante para ela. Nos faz ter essa coragem de varrer, sim, o que for preciso em nossa casa. Tirar, desmontar, até achar aquilo que é precioso. Precisamos buscar. Buscar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Buscar como a missão da nossa vida. Como o Senhor tem me falado, Senhor. Nós nascemos 3 vezes, da barriga da mãe. É importante. Mas não tão importante quanto nascer do Espírito. Mas há algo importante ainda para nascer em nós. Qual a minha missão? Qual a minha vocação? Qual o meu chamado? Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus hoje, o Senhor, derrame essa paixão aqui nesse lugar. Cada um, Deus, sai daqui hoje perguntando ao Senhor, buscando do Senhor. Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer para mim? Deus, não pode ser só isso. Deus, não pode ser só isso. O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor tem para mim? Senhor, como eu posso te servir melhor? Deus, eu não posso desperdiçar a minha vida. Só vivendo, só comendo, só dormindo, só usando o banheiro. Não dá, isso é muito pouco. Não estou aqui à toa. Não dá para empurrar mais com a barriga. Livra-nos dessa frivolidade em nome de Jesus, Senhor. Qual é a minha missão? Qual é a minha vocação? Como eu posso manifestar a glória de Deus onde eu estou? E se não for pela busca, nós vamos começar a achar que é assim mesmo. Talvez ano que vem, no próximo congresso, no próximo domingo. Não, nós precisamos acordar para uma busca intensa, profunda do Senhor. Aqueles que já encontraram e tem uma porta diante deles, que batam. Que batam insistentemente. E quando cansar uma mão, que usem a outra. Quando cansar as mãos, que batam com a cabeça na porta. Mas batam, batam, batam com a força que lhes resta. Porque na hora oportuna vai ser aberta. Ah, e quando ele abre a porta, é maravilhoso. Ah, Pai, em nome de Jesus, aplique essa palavra nos nossos corações. Quando a mornidão, quando a preguiça espiritual, quando o fastio da tua palavra vier em nós, que o teu Espírito Santo que nos ensina e lembra todas as coisas, sopre no ouvido dos teus filhos, busca, busca, busca. Porque enquanto tu pede, tu só pede, mas quando tu busca é porque você deseja de fato. Em nome de Jesus, que o diabo, nosso adversário, não roube essa semente dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Quem ainda me ama, diga amém. Amém. Glória a Deus. Se assente um pouquinho só.